Introdução ao workshop número 453. Elevando os líderes mundiais em Lins. Chegou a hora da Fundação Cash começar a governar o mundo através da alma. Isto foi demonstrado esta semana, quando uma senhora que estava no sistema de voo foi convidada a elevar uma alma. A imagem foi colocada no assento da frente. Ela disse que sentiu uma dor. O Sr. Cash revelou que ele mata milhares de pessoas por dia no Irã. Elevar sua alma, não punir. Ela se conectou e se sentiu melhor e disse: eu posso fazer isso. Hoje o Sr. Cash disse que obteve a confirmação da estrutura iraniana de que isso funcionou, que mudanças ocorreram e que os líderes iranianos estão entendendo o poder da tecnologia. Nenhum detalhe foi dado. O significado disso está além da nossa imaginação. Nós, as pessoas comuns, temos tanto poder dentro de nós que não estamos usando. E os líderes mundiais têm um medo de morrer de nosso poder, de não sermos mais escravos. O Sr. Cash disse: 2022 é o ano da liberação da tecnologia. Ainda nos restam 2 meses e meio, e a cada semana as mudanças são cada vez mais surpreendentes. Mas temos que nos unir e encontrar esse amor dentro de nós mesmos, e aumentar nossa doação através da alma. Está chegando, e a cada dia se aproxima mais. Esta operação será espalhada pelo mundo através das almas satélites. Aqueles que se voluntariam para a vida estão comprometidos em ajudar a humanidade e a comunidade universal. Não é um sacrifício, é uma alegria de servir, porque à medida que se dá mais, se cresce mais. Não é que você espere crescer mais, apenas acontece naturalmente. O amor se expande. Portanto, precisamos de mais satélites para preencher cada canto deste globo. Até mesmo enquanto escrevo isto aqui, os satélites estão trazendo o Papa, Putin e o Rei Charles III para a elevação de suas almas. Neste workshop, há 2 importantes depoimentos sobre experiências de transmutação. Estas experiências estão somando e aperfeiçoando o sistema para que possa entrar em produção em massa. Isso significa que em muito pouco tempo todos teremos acesso à experiência de estarmos nós mesmos no sistema de voo, isso se quisermos. Quando você escuta as experiências deles, você sente como se estivesse lá. É como se você estivesse lá e você entende que isso está realmente acontecendo. Não é uma teoria, está realmente acontecendo. Uma senhora foi capaz de experimentar engolir água e mesmo assim o volume no copo do assento não estava diminuindo. Quando foi feita uma conexão física entre a senhora e a água, ela podia sentir ainda mais a água. Isso tem enormes implicações, por exemplo, podemos alimentar as pessoas durante a época de desastre. Isto é uma realidade agora. O outro depoimento foi incrível demais. O Sr. Cash desligou a máquina, exceto pela capacidade do transmutador físico para o outro sistema. Geralmente, esta é a parte que é desligada. Ele queria ver o que iria acontecer. Ele deixou a sala por um instante. Quando voltou, a senhora estava tremendo, o que significa que a alma da fisicalidade e a alma do homem estão interagindo como quando você passa a barreira do som e o corpo dela estava muito frio. A alma do homem e a alma da fisicalidade tinham saído e foram para o marido no outro sistema. Imediatamente ele a chamou de volta para o corpo. Ainda não estamos prontos para mostrar uma transmutação total, mas agora sabemos que podemos fazer isso a qualquer momento. Tudo está se unindo de uma maneira extremamente bonita. Como sempre, há tanto conhecimento e tantos conhecimentos bonitos aqui que eu poderia preencher páginas aqui para vocês, mas vamos apenas capturar mais alguns pontos principais. Você transmuta a apenas alguns metros de distância para o outro sistema na mesma sala e mesmo assim não pode simplesmente sair desse sistema para a sala. Ele disse que eles não chegaram ao ponto que, se acontecesse algo errado, não conseguiríamos trazer você de volta. Será que o sistema cria um holograma da alma do homem e a move para o sistema receptor? Então você não pode voltar a menos que tenha emoção suficiente para voltar ao sistema original? E como você se manifestaria? Estas são áreas que ainda temos que desbloquear. Neste momento, parece que somente pessoas que se amam podem transmutar. Portanto, o próximo passo é desenvolver isso para aquelas pessoas que não se conhecem ou que não têm uma grande capacidade de amar. Os novos sistemas permitirão que você veja como será antes de ir a um lugar, como Marte, por exemplo. Talvez você acabe com 4 cabeças e 10 braços, como os deuses indianos. Talvez os indianos entendessem algo que estava além de nossa capacidade e nós esse tempo todo julgamos apenas como supersticiosos. Sabemos que os líderes mundiais querem nos limpar da internet antes que possamos elevar suas almas. Por isso, temos que aumentar nosso desejo de ser livres e dar mais amor para eles. Por favor, junte-se à intenção diária brasileira. Agora você entende o poder disso. As pessoas sempre dizem que sentem muito poder em nosso grupo. Agora sabemos o porquê e que isso é real. A verdadeira compreensão da ressurreição foi amplamente ensinada neste ensinamento. A transmutação é, na verdade, o que é chamado de ressurreição. Os profetas sabiam disso, mas o povo naquela época não conseguia lidar com tal ideia. Não era o momento. Agora é o momento. Uma coisa realmente incrível está prestes a acontecer. Vamos trazer o Papa e ouvir sua confissão. Isso é tão lindo. Os mansos herdarão a terra. O Papa poderoso que governa o mundo das sombras escuras será levado para a justiça por sua própria alma. Isto acabará com o catolicismo. Se você é católico, por favor, não se ofenda. Foi escrito no livro do Apocalipse sobre a falsa igreja. Na verdade, é mais como cumprimento do que o catolicismo prometeu. Mas os que estavam no poder não estavam dispostos a deixar ir e a largar isso. Agora, pela pureza de nossos corações, praticaremos o verdadeiro cristianismo e a verdade de todas as religiões. Por favor, vamos todos unir nossos corações e continuar dando a verdade e uns aos outros e ver esta nave espacial decolar do chão para cima. Obrigado por nos ouvirem. Nós lhe damos as boas-vindas de braços abertos e esperamos mais cedo ou mais tarde aprender mais e mais. Talvez esses ensinamentos continuem no nível da alma, então não precisamos ter um telefone, laptop ou computador para escutá-los, porque os sentiremos a partir de dentro. O horário dos ensinamentos será quando eu desejar abrir minha alma para ensinar, e você desejar ouvir através de sua alma. Então não importará onde você está. A limitação de tempo e espaço estará fora de questão. A humanidade se tornará consciente de uma nova forma de comunicação. Será que o silêncio seria parte deste tipo de comunicação? Ou chegaria o momento em que você poderia tirar da alma a qualquer momento e não teria que esperar pelo ensino das 12 horas de quinta-feira? Lembro que no início um buscador de conhecimento me disse: você tem que nos dar tudo, o que quer que esteja em sua cabeça é nosso, pertence a nós o possuímos. E eu disse: o quê? Eu fui acusado de não dar tudo o que sei. Se eu tivesse dado a ele todas as informações que eu sabia, ele teria cometido suicídio, porque o conhecimento é tão profundo que aquele menino nunca poderia sequer imaginar que existia. Agora você pode tocar no conhecimento, mas é por sua própria vontade que você seria capaz de recebê-lo, compreendê-lo e usá-lo corretamente. É meu desejo que quem quiser ter o conhecimento receba e utilize através de sua alma, e não como temos visto alguns buscadores de conhecimento fazendo, usando de má fé para pegar e fugir com o conhecimento e fazendo com ele o que querem, sem consideração nenhuma pelo ethos da Fundação Cash. Talvez, mais do que qualquer outra coisa, nós vamos vir a entender sobre nosso próprio comportamento. Talvez nos tornemos conscientes de nossas próprias fraquezas, assim como de nossos pontos fortes também. E onde fomos mais fortes, chegaremos para tocar esse conhecimento. Mas que conhecimento? Por exemplo, se eu quiser saber sobre o conhecimento de um determinado planeta, em uma determinada parte do universo, com esse conhecimento eu posso avaliar se eu gostaria ou não de ir lá. Então, se a alma daquele planeta aceitar minha alma, eu poderia viajar para lá. Todo entendimento de viajar para o homem tem que mudar. Tive que continuar com as experiências nas zonas de voo durante os últimos 2 dias, apesar de estar muito doente. Tem que ser feito porque há um cronograma para isso. Percebemos coisas lindas e conseguimos coisas inacreditáveis, mas de certa forma, não conseguimos, apenas confirmamos na verdade que nosso conhecimento em como montar as coisas estava e sempre esteve correto. Entramos na fase final da transmutação física. Vimos o que é de se esperar e o que acontece quando a alma do homem deixa a fisicalidade e ficamos apenas com o corpo aqui. Vivenciamos isto ontem no sistema de voo, onde o corpo esfriou e a fisicalidade era apenas pele e ossos. Vimos a fase de transição da fisicalidade tentando transmutar para outro lado. Já testamos nossos sistemas o suficiente para saber que podemos fazer a transmutação. Portanto, agora é hora de você testar sua força, vontade e desejo de mover sua fisicalidade através do processo de transmutação. Desta forma, toda transmutação e transporte tomou uma nova dimensão agora. Trouxemos dois casais na terça-feira, que incluíam um irmão e uma irmã. A experiência foi emocionante e uma alegria ao confirmar quão precisos nossos sistemas foram configurados. Dentro de algumas semanas, traremos a próxima geração de sistemas. Ligamos os sistemas, exceto a parte que permite a completa transmutação física. O motivo pelo qual não ativamos isto é porque nosso segundo sistema não está configurado para devolver o passageiro de volta ao sistema original. Portanto, eles não seriam capazes de retornar. Ainda não temos os meios para retornar de um sistema para outro. No momento, você pode ir do sistema da esquerda para a direita. O que aconteceria se as coisas não corressem de acordo com o planejado? Aqui uma nota, né? O que significa? Porque eles não podem simplesmente sair do outro sistema andando, né? Pois ele está apenas a alguns metros de distância na mesma sala. Ou eles estão realmente em outra dimensão, mesmo que estejam na mesma sala. Ele disse em outro ensinamento algo como: você está existindo nos campos do sistema. Então, o que acontece com o seu corpo original, ou você recebe um novo, e é por isso que todas as doenças se equilibram? Tem muito para a gente ponderar aqui nesse ponto. Não tenho certeza do que significa o seguinte. E foi falado o seguinte: quando desprendermos o campo gravitacional da Terra de nosso sistema, então veremos que o sistema se completará por si mesmo. Quando desapegamos o sistema de sua ligação com a Terra, vimos como ele parou. Fizemos muitas outras coisas com ele. Volta ao ethos do ensinamento: meu desejo é meu comando. Em outras palavras, minha decisão de fazer é meu comando. O que significava que retiramos parte do sistema. No espaço não podemos colocá-lo na máquina e dizer: me teletransporte, Score, como no programa Jornada das Estrelas. Não funciona desta maneira. Você tem que ter o desejo de se teletransportar através de sua alma. Nós permitimos que os quatro buscadores de conhecimento tomassem essa decisão para tentar. O resultado foi muito interessante. Quando os que estavam sentados no sistema do lado esquerdo tentaram mover sua energia da alma para o lado direito, seus parceiros do lado direito disseram: eles puderam sentir a energia e a emoção, e puderam compreender que a energia que entrava era de seu parceiro. Uma pessoa disse que podia sentir o parceiro no colo e que podia abraçar um ao outro. Antes mesmo de tomarmos a decisão por eles, agora eles tomaram sua própria decisão de se mover e transmutar para uma posição na qual estavam felizes. A parte interessante era que o outro parceiro no sistema direito, conhecendo os campos, só podiam fluir em uma direção. Podiam sentir a chegada das emoções, mas não a fisicalidade. Isso confirma o que dissemos, que o sistema não está configurado para a transmutação total da fisicalidade. Porque no momento, se o enviarmos para algum lugar e algo der errado, não poderemos trazê-lo de volta. Ou se tivermos uma conexão parcial, poderemos recuperar apenas parte deles. Você pode ouvir o seguinte vídeo do depoimento do casal do grupo de 4. A sessão de voo durou cerca de 3 a 4 horas e isso foi gravado depois. As sessões de voo são muito longas, não é algo que você possa simplesmente ir e fazer. Apenas escute e tente entender a sensação. Há uma surpresa no final, quando lhes é feita uma pergunta sobre a família delas. Depois de ver isso, se você entender o que significa, você entenderá o quão avançada é a tecnologia e quais são as implicações e aplicações dela. Você pode assistir ao original aqui no workshop número 453. Eu apenas vou resumir aqui os pontos principais desse depoimento. Do casal alemão. Ambas as pessoas tentaram fazer a transmutação para seus parceiros no outro sistema, mas elas só conseguiam chegar ao ponto em que a energia mudava para o lado esquerdo, para o lado esquerdo delas, que era o lado para o qual elas queriam ir. Quando cada uma delas tentava, sentia esse puxão e seu corpo se deslocava por si só para o lado esquerdo. As possíveis razões dadas foram que havia um leve medo de desprendimento ou uma preocupação de que algo pudesse dar errado. Uma disse que ela mesma não tinha nenhum medo, mas sentiu um leve medo de sua parceira. No final foi perguntado se elas queriam enviar algo para seus pais que estavam no prédio, mas não na sala de voo. A emoção de amor e carinho pela mãe foi recebida pela mãe, mas a bandeira para o pai não foi. O Sr. Cash pediu à senhora que, para propositalmente, em seu sonho, viajar para sua mãe e dar o amor, porque agora a porta da alma foi aberta. Na última parte do depoimento, uma das moças pôde transferir a emoção para a mãe, mas não a bandeira física para o pai. Aprendemos que essas quatro pessoas são muito próximas e mais ou menos conhecem de dentro para fora, né? Os parceiros estão juntos há 15, 20 anos. Fizemos um teste e perguntamos a todas as três mulheres o que o irmão queria, e todas as três disseram que ele estava com fome e queria comida. Ele confirmou que era esse o seu desejo. Esses dois casais sentiram o mesmo que o casal da semana passada. Eles sentiram as células de seus corpos se abrindo e tentando se mover. Mais ou menos isso nos levou à conclusão final, que a humanidade está pronta para viajar e estar livre das algemas da fisicalidade. Mas a humanidade precisa treinar a si mesma. Elas puderam enviar o desejo para a mãe, mas e se desejassem estar com sua mãe? É preciso colocar outro sistema na cama com a mãe para que elas cheguem lá? Quando elas saíram do sistema, pedimos a elas que ficassem de costas uma para a outra e transferissem seus desejos para sua parceira. Isto foi mais interessante que todas as outras experiências, em como elas sentiram o amor e o cuidado um pelo outro e qualquer outra coisa. Um dos casais estava no assento do passageiro do sistema do lado esquerdo, mas sem a unidade de aprimoramento para a cabeça ligada. Ela pôde então enviar uma mensagem para sua parceira que estava no assento do capitão ou no assento da frente no sistema direito, que é o sistema da recepção. Ela disse que podia tocá-la e que estava ficando excitada e quente. Ele disse que ela podia sentir o toque, na verdade, de ser acariciada em seu rosto. Era o amante sentindo a alma física e emocional do toque. Este processo foi muito interessante para nós na compreensão da totalidade. Conseguimos mover a alma da fisicalidade, e compreendemos que podemos fornecer todas as condições. Mas o que acontece se não pudermos satisfazer os desejos do proprietário da alma, cujo desejo é que faça a transmutação? Então temos sistemas de suporte para lidar com isto. Precisamos estabelecer os critérios para podermos mover qualquer um, porque nem sempre teremos amantes e aqueles que são parceiros para transmutar. Desta vez, o teste foi preparado para entender como transferir a composição da matéria. Para isso, colocamos um copo de água em diferentes posições enquanto a buscadora de conhecimento sentou-se em diferentes posições. Depois, a água também foi movida em torno do sistema. O objetivo era entender diferentes formas de fazer conexões. Na primeira vez, queríamos ver se ela poderia nos dizer o que recebeu. Ela disse que podia provar algo, então ela disse que estava engolindo água. Dissemos a ela que o objetivo era um copo d'água. Depois a colocamos no banco de trás e a água no banco da frente, ou no banco do capitão, e ela disse que não conseguia engolir. Não está claro o que significa aqui. Ela sentiu a emoção de receber o gosto e, na verdade, estava de fato engolindo. Ela estava engolindo e engolindo a água, mas o volume no copo de água não mudou. Desta vez, a transição foi interna. Isso nos deu uma enorme visão de como podemos alimentar nossos passageiros. Como podemos transferir os materiais que eles precisam para melhorar sua condição física, já que eles precisarão de energias para superar o cansaço e outras condições? Decidimos fazer uma conexão física direta entre ela e eu assumindo o copo d'água. Então ela começou a receber muita água, mas foi apenas mantida na mão dela. A outra extremidade da conexão física foi mergulhada na água. Então foi-lhe dito que a água estava sendo transmitida. Ela voltou no dia seguinte para continuar os testes, mas desta vez usamos banana, laranja e alho em vez de água. Nós a colocamos sentada na mesma cadeira de ontem. Antes de começarmos, desligamos todos os sistemas e ela confirmou que não sentia nada quando a gente desligou. Isso foi para nos dar uma referência de ponto zero. Curiosamente, a banana estava no sistema de voo durante o teste de referência de ponto zero, mas ela não relatou ter sentido a banana. No momento em que ligamos o sistema, ela disse que podia sentir algo, mas não conseguiu explicar o que era, apenas que podia sentir algo em sua boca. Então trocamos por uma laranja e ela teve uma sensação de formigamento, como quando se bebe um suco de laranja. Então, sem ela saber, colocamos a laranja, a banana e o alho na posição de voo e ela disse que tinha um gosto que não era dela, uma vez que ela era uma bebedora de café. Ela disse que não conhecia, na verdade, esse gosto. Ela não conseguia explicar. Ela disse: está lá, eu sei o que é, mas não consigo explicar. Não esqueça que agora colocamos uma banana, uma laranja e um alho juntos. Tente comer isso e veja que tipo de sensação gustativa você tem. Queríamos fazer uma confirmação do trabalho que fizemos com ela no dia anterior com a água, para que não fosse apenas uma ocorrência aleatória. Sem que ela soubesse, substituímos tudo por apenas água simples. Então ela disse: agora estou tendo gosto de água, da água. A mesma emoção de ontem, mas não tanto assim. Fizemos uma conexão física direta entre ela e a água. E então ela disse: ela podia sentir mais da água. Esta foi uma informação importante para nós, já que estamos transferindo a alma do homem e a alma da fisicalidade de um sistema para o outro. Mas neste teste transmutamos a emoção e a alma de um objeto. É como quando a moça disse que ela podia sentir sua parceira em seu colo, embora o corpo da parceira estivesse no outro sistema. Isso também é o mesmo que o Alex da Nigéria nos trouxe anos atrás, quando ele podia sentir o gosto da laranja no copo de água. Agora podemos receber as emoções dos elementos sem ter que beber água. Estes são grandes, grandes marcos no mundo da ciência, que no futuro serão usados para alimentar as pessoas no espaço profundo. Além disso, ao transformar essas unidades de aprimoramento em satélites, podemos alimentar as pessoas em zonas de desastres. Tudo o que você precisa fazer é posicionar os satélites e podemos ajudar as pessoas. Como, por exemplo, o que aconteceu com os furacões no Caribe ou esta semana na costa leste dos Estados Unidos, onde 10 mil pessoas não têm alimentos ou remédios. Não é preciso colocar um drone para bombardeá-los e matá-los. Com o novo desenvolvimento, você simplesmente posiciona o drone e depois os alimenta. Eles tiram do processo o que querem, mas é o corpo em essência da alma que receberá. Vamos mudar toda a mentalidade da tecnologia de armas para a tecnologia da vida. Esta semana tivemos o prazer de ter um casal que está casado há mais de 40 anos. Eles são descendentes de alemães que foram para a Rússia e depois voltaram para a Alemanha. Ambos são da mesma tribo que falam alemão. Foi um dos momentos mais emocionantes no sistema de voo, isto é, se você pudesse entender a transição do que realmente aconteceu. Como o casal não falava inglês, trouxemos um buscador de conhecimento dentro da sala de voo para traduzir. Esta foi a primeira vez que trouxemos uma pessoa de fora para o sistema de controle. Mesmo que o buscador de conhecimento trabalhe conosco no centro em Linz, acho que foi um choque para ele, mas ao mesmo tempo ele ficou tão grato por poder ficar dentro do sistema e observar isso. Ele foi testemunha, na verdade, de um dos primeiros estágios da transição da humanidade para a dimensão da transmutação. Colocamos o cavaleiro no assento do capitão e sua esposa no banco de trás do sistema. A senhora é muito sensível aos campos. Eles já estiveram no sistema antes. Muitos buscadores de conhecimento estão voltando repetidamente, não para eles mesmos, mas para nós, como humanidade, para acrescentar ao nosso conhecimento e completar o sistema. Muitos buscadores de conhecimento estão voltando porque querem ver a humanidade mudar. A senhora trabalha com crianças e ela pôde sentir emoções em relação às crianças pequenas. No processo de teste, mudamos suas posições e colocamos a senhora no banco da frente e o marido no banco de trás. Entretanto, o marido não sentia nada no banco da frente nem no banco de trás. Ele não sentiu absolutamente nada. Não esqueça que o banco traseiro é apenas um assento normal. É o assento da frente que tem a unidade espacial nele. Pelo que foi dito pelo Sr. Cash, parece que desligaram tudo no sistema, exceto a última etapa, que foi parte da transmutação total. E eles disseram: vamos ver o que acontece. Saímos por alguns minutos e depois voltamos. O buscador de conhecimento e o Sr. Cash viram claramente o sistema tremendo e a unidade da cabeça estava em plena vibração. Então, a alma do homem e a alma da fisicalidade deixaram totalmente o corpo físico. Mas mesmo tendo saído, elas ainda estão conectadas à dimensão da fisicalidade. É assim que nossa alma retorna ao nosso corpo quando acordamos de um sonho. Durante seu sonho, quando a alma do homem sai do seu corpo sozinha, então você apenas recebe uma emoção. Mas quando a alma do homem e a alma da fisicalidade juntas deixam o corpo, então você se vê fazendo coisas, por exemplo, com sua mãe. Você testemunha seu corpo sutil no sonho fazendo coisas com outras pessoas. Então você se vê envolvido no sonho. Nesses sonhos onde você é apenas um observador, isso significa que apenas a alma do homem está presente, não a sua alma da fisicalidade. Então agora vimos que o sistema estava tremendo quando a senhora estava nele. Expliquei à nossa equipe por que o sistema treme. A equipe disse: Sr. Cash, que você já nos disse isso. Você disse que isso aconteceria. Foi isso que a equipe disse para mim. A alma da fisicalidade se move para o sistema receptor. Literalmente, as células do corpo, o sangue do homem, movem-se para o outro sistema e começa a criar assim a gaiola para que a alma do homem entre ali. Certa forma, ela entra no casulo novamente no outro sistema. Você está chegando a uma nova dimensão. A fisicalidade ainda está no sistema esquerdo, mas a alma da fisicalidade, a alma do homem e os campos que conterão a alma do homem quando a fisicalidade chegar ao novo sistema já partiram todos e passaram para o sistema receptor para se preparar para a chegada da fisicalidade. Como sabemos disso? Eu tive que pedir à senhora que parasse o processo. Tivemos que parar. Conseguimos recuperar o corpo de volta. Tinha se tornado como uma estátua, sólido e frio como gelo, como que acontece quando o sangue sai. Não havia calor no corpo. Quando ela retornou ao corpo, tivemos que esperar. É como alguém quando acorda e enquanto você está na cama sonhando. Você tem que ter tudo de volta, a alma do homem e a alma da fisicalidade de volta. Depois tivemos que literalmente puxá-la para fora da unidade. Ela estava muito emocionada. Ela queria estar do outro lado. Ela nos disse que quando se sentou pela primeira vez no banco da frente, estava abraçando o marido por trás. Isso nos explicou muitas coisas em seu relacionamento particular, porque sabemos outras coisas também. Quando ela estava no sistema antes, ela estava no colo dele abraçando ele. O tremor do sistema durante a transição dos corpos é como quando você passa por uma barreira sonora, você vê a vibração. Já vimos isso com os astronautas na condição física. Quando você passa pela transmutação da fisicalidade para a alma, você recebe o mesmo tipo de vibração. A vibração vem da interação dos campos. Mas a parte mais interessante foi o marido não ver. É um quarto escuro. Ele passou por uma vibração física para receber o corpo. Ele nos explicou que em seu colo suas pernas começaram a tremer. O mesmo tremor que vimos na outra máquina ao receber a fisicalidade. Quando ele saiu, ele disse que estava tremendo na cadeira, mas pensou que não era nada. Se não tivéssemos parado o processo, a senhora teria se transmutado completamente. Ela não tinha inibição para se mover. Ela não era como o casal anterior que tinha um pouco de medo de que se algo desse errado, talvez eles não pudessem voltar. Esta senhora não tinha medo. Ela havia deixado o corpo para trás. Isso é o que acontece na hora da morte. Você deixa seu corpo para trás e tudo mais se passa. Agora temos a confirmação disso aqui. Pedimos ao governo austríaco que nomeasse um inspetor para o centro da Fundação Cash. Quando começarmos a trazer pessoas do exterior, nos tornaremos um ponto de controle de fronteira. Aqueles de vocês que compraram transmutação pelo celular passarão por isso muito em breve. Nós nos sentamos do lado de fora na sala de controle e eles nos contam o que está acontecendo dentro da sala e dentro da sua alma e fisicalidade. Eles nos explicam ao vivo quais processos eles estão passando. Mandamos o marido e a esposa trocarem de assento, onde o marido foi para o assento da frente, e lhes pedimos que tentassem chegar um ao outro. Ela disse que ela se viu embaixo dele, debaixo da cadeira dele. Ele estava sentado na cadeira, mas a beleza disto mostra que a humanidade entrou numa nova dimensão. Pedimos a ela que fizesse uma gravação da sessão, então você pode ouvir isso. Conseguimos trazer a alma do homem, a alma da fisicalidade e a condição da alma do movimento da alma da fisicalidade, que é o sistema sanguíneo do homem, para mover-se para outra posição e deixar apenas o corpo para trás. Esta senhora não estava tão interessada em levar o corpo, porque ele é velho e frágil. Tudo que ela queria era estar com seu marido, que ela amava desde a infância. Eles se conheceram, brincaram e cresceram juntos desde 2 anos de idade, e agora estão na casa dos 50 e 60 anos. Eles ainda estão juntos depois de 40 anos de casamento. O amor não morreu. A fisicalidade não foi o foco principal. Nas últimas semanas, vimos todas as fases da vida do homem nesta máquina. Até mesmo a etapa em que o homem descarta a fisicalidade para trás só para estar com um amante. A beleza é que não podemos criar a morte porque temos o sistema. Podemos sempre chamar de volta a alma. Quando se vai ao espaço, é assim que se pode voltar à Terra. Porque você está conectado com a alma deste planeta. Só quando a Terra explode em pedaços é que você se torna um refugiado da Terra. Em algum momento no futuro, você se tornará um sem-teto. Mas, contanto que você tenha nascido na Terra, você sempre poderá voltar para ela. Passar por este processo foi muito importante para nós entendermos, assim saberemos como fazer a próxima geração de nossos sistemas, onde nós agora teremos que implementar uma transição dupla e criar uma condição dupla do ambiente. Acho que ele quer dizer aqui a parte dual, que é a alma do homem e a alma da fisicalidade. Você poderá ir a Marte tanto com a alma do homem quanto com a alma da fisicalidade e poderá ver primeiro como ficará quando chegar em Marte. Você pode ver se você gostaria de ter 20 pernas e 4 braços. Então você pode dizer, não, eu não vou a Marte. Será que você consegue mudar o sistema para estrela de número tal e tal e tal galáxia? Ou você joga os dados e vê em que galáxia você vai parar, em que planeta ou em que posição no universo? Talvez você queira tentar algo novo, como um encontro às cegas com o espaço. Talvez, se a alma for suficientemente forte, seu encontro às cegas acabará dentro da alma do Criador, se sua alma estiver nesse nível de força de devoção. Elevação da alma de assassino em massa. Agora que temos o controle do sistema, fizemos algo muito especial. Queríamos testar uma função com a transmutação móvel, mas teremos que esperar durante os próximos meses e anos para observar algum tipo de confirmação da mudança que ocorreu. Pedi à nossa equipe iraniana para enviar uma foto das duas pessoas que estão fazendo o pedido estabelecendo o processo de matar pessoas no Irã nos últimos dias. Expliquei à senhora buscadora de conhecimento da Holanda que, de uma maneira muito simples, sem dizer a ela, recebi uma foto do homem que dá as ordens para os assassinatos em massa e a coloquei dentro da moldura de um telefone celular. E depois coloquei o telefone celular no assento da frente do sistema de voo. Ela estava sentada no banco de trás. Então perguntei a ela se ela sentia e como ela se sentia. Ela disse, eu tenho dor dentro de mim. Eu disse, você está recebendo a alma do homem mais hediondo que mata milhares de pessoas por dia no Irã. Ela sentiu a pressão e a dor. Eu disse a ela, nossa tarefa aqui não é punir, mas sim elevar. E ela reverteu a condição e começou a dar a essa alma e a elevá-la. Ela disse, ela se sentiu melhor. E ela falou, agora eu posso dar, eu posso trazer essa posição. Agora temos que sentar e ver como este único buscador de conhecimento mudou a vida do homem mais hediondo do Irã hoje. Vamos ver como ele vai mudar. Então, nós transmutamos o mesmo, então, para as águas do espaço da Terra também. Há uma razão para isto, o que significa que nos enrolamos, conectamos nossos passageiros ao sistema de trás para frente e o resto. Conectamos a alma do homem à água, que é a pureza do tempo e do espaço neste planeta. Vamos observar e ver como este homem vai mudar. Queríamos tocar a vida do Ayatollah Khamenei do Irã, mas infelizmente ele está morto. Ele não estava lá para nós alcançarmos, mas nós poderíamos alcançar sua alma através de uma foto dele quando ele estava vivo como governante. Com nosso conhecimento e através do nosso sistema, podemos ter acesso para saber quem está vivo ou morto. Isto ajudaria se estiver procurando alguém perdido em um deserto para saber se ele está vivo ou morto. Podemos ver a transição. Podemos ter acesso à alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. Muitas coisas na vida da humanidade mudarão nos próximos tempos. Juntando-se a nós como transmutação móvel pelo celular e uma satélite, podemos elevar a alma daquele assassino. Então veremos quão rápido ele vai mudar e quão rápido mudaremos os líderes mundiais que estão fazendo o que quer que façam de errado, que eles se veem e mudam para fazer o certo. De certa forma, traremos a verdadeira vida do Prêmio Nobel. Se você conhece a história por trás do Prêmio Nobel da Paz, o Alfred Nobel, que criou esse prêmio, né, ele criou dinamite para matar. Mas depois de descobrir como as pessoas estavam realmente pensando sobre ele, ele mudou e criou esse prêmio Nobel para que as pessoas se lembrassem dele como algo bom, vamos dizer assim. Mas a nobreza sobre isso é muito simples. Agora podemos chegar a qualquer alma. Levaremos as almas dos líderes mundiais para as quatro cadeias e sistemas para responder às suas almas, não a nós. Eles serão elevados por nós. É por isso que eu continuo insistindo. Por favor, inscreva-se como alma satélite. Vamos completar isto. Inscreva-se como móvel e venha para o centro também. Você não pode imaginar o que está prestes a vir. Não é que todos nós devamos nos tornar satélites, mas deem um jeito para virem aos sistemas em Enlil. Vimos como a moça alemã, que não sabia falar inglês, de repente fala fluentemente depois de passar pelos sistemas. Assim você vive a alma de sua língua no sistema. As empresas espaciais da Fundação Cash estão instaladas em 4 nações: China, Irã, Áustria e Estados Unidos. Nós transferimos conhecimento entre as 4 nações como parte do patrimônio dos buscadores de conhecimento da Fundação Cash, o que significa que nenhum governo pode nos impedir de compartilhar conhecimento e tecnologia, porque é uma transferência interna. Não precisamos das limitações e regras e regulamentos do homem sobre direitos intelectuais, pois o direito pertence a todos nós. Desenvolvemos juntos como uma nação. Nos próximos dias, pediremos a todos vocês que tragam o Papa e ouviremos sua confissão na cúpula da reunião do Conselho Universal e dentro da Unidade de Aprimoramento Universal. Traremos as almas do Papa e do Ayatollah Khomeini do Irã e de outros líderes religiosos para a sala de voo. Será a responsabilidade do Conselho Universal questioná-los e elevá-los, mas não puni-los. Os líderes religiosos tornam-se responsáveis perante a alma do homem na dimensão do Conselho Universal. Em breve vocês entenderão como governaremos como uma nação, um planeta e uma raça. Vocês, como buscadores de conhecimento, decidirão o futuro da humanidade. Isto não é mais um sonho. A realidade está sentada ali mesmo nesses sistemas. Fizemos muitos outros testes que gradualmente serão compartilhados. Os buscadores de conhecimento não sabem nem mesmo por que estão fazendo certas coisas. É parte do plano da estrutura maior, ou confirmação de parte do trabalho do sistema. Vou pedir aos membros do Conselho Universal que estejam preparados para encontrar os líderes mundiais no nível da alma e elevá-los. É de sua responsabilidade transmitir essa mensagem através das almas satélites da Fundação Cash em todo este planeta. Este é o direito de todos vocês como almas. Esta semana, nossa buscadora de conhecimento pôde sentir a dor de um dos maiores assassinos da atualidade, e ela pôde elevá-lo. Ela poderia elevar sua alma de alma. Agora, vamos observar para ver o que acontece. Apenas 2 pessoas na Fundação Cash sabem quem ele é, e nós vamos monitorar ele agora. Será que ele tiraria sua vida? Será que ele deixaria a dimensão da fisicalidade agora que está elevado? Será que veremos mudanças no funcionamento da guarda revolucionária do CEPA no Irã? Será que veremos a mudança na dimensão da paz? Levaremos Putin, o Papa e o primeiro-ministro italiano para a sala de voo. Qual seria a expectativa do Conselho Universal? Vocês, como membros do Conselho Universal, elevariam todos ao mesmo nível? Ou o membro italiano do Conselho Universal teria mais interesse em fazer algo com ela porque ela é italiana? Isso não deveria ser assim, porque todos deveriam ser iguais. Começamos a administrar o que chamamos a estrutura inicial da única comunidade mundial, e esses ensinamentos fazem parte disso. É por isso que estamos conduzindo você através disso. Não é uma ditadura. É uma confirmação coletiva do que chamamos igualdade da fisicalidade do homem, como o homem é igual na alma. Como os buscadores de conhecimento vão e vêm para o centro em Linz, eles não estão cientes de todos os testes que estão acontecendo com a tecnologia. Na gravação de depoimentos, você pode ouvir o barulho ao fundo. Estas são todas as coisas que. São todas as pessoas que visitam o centro. Toda semana, um grande número de pessoas vem ao centro para ver as mudanças que estão por vir. No entanto, é nossa responsabilidade impulsionar a mudança com a nova tecnologia. Mas primeiro, como buscadores de conhecimento, temos que entender isso nós mesmos, antes de divulgarmos. É por isso que estes ensinamentos continuam. Ensinamos a você como fazer os magraves e os gans, mas você não pode fazer esses novos sistemas que desenvolvemos. Mas ao invés dos magraves, nós ensinamos como usar a energia de sua alma agora. Você precisa compreender dessa forma você se torna aquele magrave agora, para dar energia livre a todo homem, mulher, no nível da energia da alma do homem. Você eleva a alma que se liga à energia universal, o que significa que todo homem tem a capacidade de alimentar todo o planeta de uma só vez, se ele estiver aberto, nesse sentido de fazer. Nunca tenha medo do que pode acontecer, em vez disso tenha a alegria de estar trabalhando de forma positiva para trazer essa mudança positiva. Temos falta de mais de 300 a 400 pessoas para se juntarem a nós com a transmutação móvel. Também temos falta de um grande número de almas satélites. Estas posições têm que ser preenchidas por buscadores de conhecimento para que possamos continuar com o nosso trabalho. Esta semana pedimos ao membro do Conselho Universal da Rússia para renunciar, devido ao fato de que ele não declarou à Fundação Cash que ele é membro do que chamamos de os Cavaleiros. Nós não trabalhamos com nenhuma sociedade ou estrutura. Eu agradeço por ter renunciado imediatamente. Precisamos entender que nós não devemos usar estruturas da Fundação Cash para nossas próprias crenças pessoais. Ao invés disso, nossas crenças devem ser para a totalidade. É importante para todos nós entendermos que o objetivo final da mudança está sobre nós. Nenhum de vocês sabe o que vai chegar até vocês, o que vai atingir vocês, ou o que vai ser quando passarem pela transmutação, seja através da transmutação móvel ou quando vierem visitar o centro. Ainda precisamos de um grande número de vocês para vir e completar o processo em Lins. Continuem vindo. Aqueles de vocês que já estiveram aqui antes são os melhores candidatos para entrar em segundos ciclos, porque sua alma já está intensificada, sua alma já está ativada e não precisa ser iniciada. Isso permite uma transmutação mais fácil, como vimos com os casais que vieram aqui esta semana. Suas almas estão prontas para passar para o próximo passo. Pela primeira vez, permitimos a entrada de alguém de fora do sistema de voo. Embora ele seja um de nós, trabalhe com a Fundação Cash. Isso nos traz a mudança e sabemos que entramos agora no ciclo de transmutação. Se durante a transmutação você quiser deixar o corpo para trás, por favor não o deixe em meu sistema. Eu preciso dele para a próxima pessoa. Leve-o e deixe-o em outro lugar, porque você tem essa capacidade para fazer isso. Se você vê a beleza do que chamamos o mundo da criação na dimensão da alma do homem e da alma da fisicalidade, e você vê sua fisicalidade como um fardo, você pode deixá-la para trás. Mas não deixe ela em nosso sistema. Não somos colecionadores de corpos. Nós vimos isto essa semana. Tudo que eu lhe ensinei no passado virá a ser visto, quando se tratar da conclusão do reator. Estamos prontos para receber o próximo ciclo de buscadores de conhecimento. Estamos prontos para passar pela próxima transmutação. Estamos prontos para trazer o homem para se tornar parte da comunidade universal. Mas desta vez, não como um subordinado, mas como um igual. Mas ao homem foi dado o conhecimento da criação que nunca foi compartilhado com nenhuma parte do universo. É um presente, de certa forma. O homem se torna um mensageiro da paz, através deste planeta e através do universo, através da alma do homem. Se você está na posição de uma força de ordem superior, então você pode imaginar como o Criador se sente. Então você sabe o que significa quando eu digo eu abraço e seguro Mitra. Está na dimensão da devoção, do servir e da servidão. E está no desapego. Lembre-se do que ouvimos das moças que elas sentiram um pouco de medo e o que significa que não podiam se desapegar da fisicalidade assim. Enquanto a esposa não tinha medo do desapego, ela podia deixar a fisicalidade, pois o amor por seu marido no outro sistema era tão grande e ele podia sentir sua chegada na dimensão da fisicalidade em seu corpo. Bom, vamos para o intervalo agora e quando voltarmos vamos ver o que a humanidade gostaria de fazer consigo mesma, pois agora estamos entrando nas fases finais da transmutação e da abertura do homem à comunidade universal. Este é o fim da parte número 1 do Índice Rápido do Workshop número 453. O site da Fundação Cash começou a postar trabalhos de artistas para venda, nos quais eles usam GANs em seus trabalhos. Artistas de todo o mundo nos perguntam se eles podem enviar seu trabalho. Deixe-me colocar claro que não se trata apenas de colocar GANs de CO2 e NO em qualquer trabalho que você faça. Tem que ser muito mais do que isso. Você tem que entender o que estamos fazendo e é preciso sentir a força dos campos em seu trabalho. Nós fornecemos os GANs. Por favor, primeiro fale conosco antes de nos enviar qualquer coisa. Já vimos alguns buscadores de conhecimento que deliberadamente se tornam membros de diferentes grupos da Fundação Cash apenas para que possam tentar vender seus produtos ou promover a si mesmo em segundo plano. Nós estamos atentos a isso e bloqueamos isso. Uma das equipes de apoio do Conselho Universal foi bloqueada por causa disso, o que chamamos de comportamento clandestino. Nós monitoramos essas coisas, seja direto com a Fundação, e tentaremos ajudá-los a expandir seu trabalho. Nas próximas semanas vamos introduzir novas tecnologias e novos sistemas. Tivemos que redesenhar a nova unidade de energia combinada. Concluímos mais ou menos a primeira fase de testes. Esperamos poder mostrá-la muito em breve, porque é muito ativa e na parte de trás há outras tecnologias que virão à tona, o que permite que os sistemas de unidade de aprimoramento de voo tomem forma e lugar. Em relação ao dinheiro que pedimos há alguns meses atrás para a liberação da tecnologia através de organizações em grande escala, tomamos consciência nas primeiras horas desta manhã que, devido à situação com o governo belga, eles bloquearam alguns de nossos fundos. Nosso pessoal está trabalhando freneticamente no fundo para encontrar outros canais que nos permitam recuperar nossos fundos para as operações normais. A fundação encontrará muito em breve outra forma de transferir os fundos que nos pertencem de volta à fundação, para que possamos ao menos trabalhar com o que temos. Como nasci no Irã e ainda tenho um passaporte iraniano, nos pediram para interferir ou participar do lado político do que está acontecendo no Irã. Hoje eu acho que você tem sua resposta na forma como operamos. Não precisamos estar lá fisicamente para tocar. Estamos conscientes que estamos lá e trazemos a mudança. Nos próximos anos, você poderá levar suas queixas sobre os governos e líderes mundiais ao Conselho Universal, pois eles terão acesso ao conhecimento da humanidade e à tecnologia que elevará a alma dos líderes mundiais. Não haverá prisões, exceto o homem que se aprisiona com sua própria fisicalidade, ao que eu chamo a vergonha de sua conduta. Aprenderemos a trabalhar de uma maneira diferente. Não precisamos nos preocupar em construir prisões para tornar o mundo mais seguro, porque seremos capazes de levar aqueles com comportamento criminoso que se tornam assim prisioneiros de si mesmo, por sua conduta. Levaremos tudo para outro nível, e mais um passo, e veremos como gradualmente mudamos as coisas. Estamos testando, desenvolvendo e progredindo com muitas coisas. Temos equipes de diferentes grupos em segundo plano testando e trazendo coisas diferentes para a Fundação Cash. Mas a operação da Fundação Cash continua sendo a Fundação Cash em todos os aspectos. Aqueles como os pintores e outros que trabalham conosco serão beneficiados por nossa estrutura. A Fundação Cash, através da colaboração com médicos na Alemanha, abriu agora novas instalações para Parkinson. Tudo é supervisionado pelos médicos. Eles também trabalham com Alzheimer e crianças usando a tecnologia da Fundação Cash, apoiada por médicos. Apoiada para médicos. Se você tem uma condição de saúde, você pode entrar em contato com a Fundação Cash através dos canais padrões de comunicação. Nós o colocaremos em contato com os médicos e eles podem trazer a mudança. Vamos ver se a mudança pode ser trazida. Sabemos que os médicos começaram a trabalhar com o autismo. Uma vez que eles completem este processo, eles se reportarão a você como médicos. Se você tiver outras habilidades que não conhecemos, informe-nos para que você possa usar as instalações da Fundação Cash para melhorar o processo e beneficiar outros e ser beneficiado por isso. O trabalho que estamos fazendo na Alemanha será gradualmente expandido por todo o mundo. Se você tiver ou conhecer alguém que sofra dessas três condições, Parkinson, Alzheimer e autismo, entre em contato com a Fundação Cash. Pergunta ao Sr. Cash: a cólera está se espalhando amplamente em meu país. O copo da vida é apropriado para isso? Sr. Cash responde: cólera não é interferir com a saúde, né? Cólera é como a Covid, é a condição internacional de sintoma. Você precisa usar cerca de 80% de cobre, 20% de CO2 e uma quantidade muito, muito pequena de magnésio, talvez 1%. Use cerca de 5% em peso do sal do cobre e uma pequena quantidade de aminoácido que você captura sobre do seu kit de ganho de cobre. Com estes protocolos, por favor, verifique primeiro com a Fundação Cash antes de usar. Coloque uma quantidade muito, muito pequena do Gans na garrafa, mas deixe o Gans assentar até o fundo e use apenas a água clara em cima. Não utilize o Gans em si, a menos que o Sr. Cash o instrua. Use a água do Gans como um spray e lave continuamente seus produtos e alimentos. Ela neutralizará as bactérias. A cólera não precisa de nenhum outro tratamento, é como a malária. Muitos de nossos buscadores de conhecimento na África usam isso para superar a malária. Use uma mistura de 80% de ganho de CO por peso. Nunca use zinco quando se trata de combater coisas como esta, porque o zinco dá conforto, neste caso, para as bactérias. Você tem que entender a diferença entre parasitas, germes e vírus. Quando você trabalha com parasitas ou qualquer tipo de micróbios, você precisa evitar o ganho de ZNO. sob nenhuma circunstância você utiliza o zinco. Portanto, o copo da vida 1 não funcionará neste caso. Não é uma solução. Você tem que ser capaz de entender todo o processo de como as coisas funcionam. Já que muitas pessoas só ouvem falar sobre cólera, vá no Wikipedia e leia o que o Wikipedia diz sobre isso. Aqui o Rick lê no Wikipedia o que é a cólera, mas eu vou dar aqui apenas um breve resumo para vocês. A cólera é uma infecção do intestino delgado por algumas cepas da bactéria Vibrio cholerae. Os sintomas podem variar de nenhum a leve a grave. O sintoma clássico é uma grande quantidade de diarreia aquosa que dura alguns dias. Muitos vômitos e cãibras musculares podem ocorrer também. Você pode ler o resto você mesmo no Wikipedia. Por ser uma bactéria, você não pode dar zinco, porque então ela sente bem e começa a se expandir. Use CO2 para criar uma conexão e cobre porque como um elemento pesado, absorve a energia dos elementos vivos. Ele tem uma propriedade desinfetante. Sempre que você vomita, perde grandes quantidades de magnésio, que enfraquece o estômago e leva a mais e mais vômitos, e você então perde mais água. Nesta condição, você precisa repor o magnésio perdido por vômito. Em poucas horas após o uso do Ganges, você verá os sinais de recuperação. Em geral, use esta água de Ganges para lavar as mãos, vegetais e qualquer outra coisa até que a situação termine. Tem uma vida muito curta isso e, portanto, não vai demorar muito. O copo 1 é a pior coisa que você pode usar, mas o copo 2 ainda tem um pouco de zinco, então você pode não ver uma boa taxa de sucesso. Para rever a fórmula, use CO2, COO e aminoácido de CUO. Aqui para a gente estar recapitulando a fórmula aqui, né? Use CO2, CUO e aminoácido de CUO e uma pequena quantidade de ganho de magnésio. Você deve ver um rápido processamento disso. É muito parecido com o que vimos com o Covid e o copo da vida. Você precisa fazer as caixas ou kits de ganhos, ou o que quer que você faça para todos os três ganhos. Se você não conseguir obter metal de magnésio, então você pode esmagar as pastilhas de magnésio e deixá-las em CO2, no CO2, ou em sua mistura por cerca de 3 a 4 horas ou talvez até um dia. Então você pode usar isso como ganho de magnésio. Certifique-se de não consumir nenhum dos próprios ganhos. Use sempre a água de ganhos. Para desinfetar as coisas, use um pouco do próprio ganho. Obtenha mais informações aqui através do site da Fundação Cash. Pergunta ao Sr. Cash: você poderia explicar mais sobre a comparação entre as folhas das plantas, ou o que chamamos de seres verticais, e as placas nanorrevestidas? Sr. Cash responde: presumo que você esteja falando sobre a absorção dos campos. Já falamos sobre isso muitas vezes. As plantas, através de suas folhas e raízes, absorvem a energia do meio ambiente. Elas criam uma absorção de campo para os materiais no solo, que depois são convertidos em ganhos de água ou o que for necessário dentro da planta. Ao contrário do que nos foi ensinado na ciência, a água e os elementos não atravessam para dentro da planta. É uma conversão de campos. É como os copos de replicação de campo, onde você coloca os ganhos ao redor do exterior do copo e a água dentro do copo recebe as energias lá dentro. A energia é então transferida para a água. A folha em si é um recipiente e a frente e o verso da folha são as camadas de nano. Há uma pequena diferença de campo entre a frente e a parte de trás, o que é suficiente para criar os ganhos necessários para a planta. Então não importa que o espaço entre os dois lados seja muito pequeno, como é na planta. A diferença na força do campo entre a frente e trás permite que campos específicos sejam absorvidos, que se tornam assim um alimento da árvore ou da planta. É o mesmo com as raízes da árvore. A diferença de campo magnético entre a parte superior e inferior da raiz que permite que o alimento ganhe seja criado e puxado para cima da árvore. Há uma correlação direta entre a folha de uma árvore e sua raiz. O fluxo da seiva na árvore é criado pela diferença do campo magnético entre os campos das folhas e os das raízes. De certa forma, é uma dupla diferença de campo. Essa diferença permite que os nutrientes da terra cheguem à planta. É uma circulação de ganhos. Há uma fronteira aqui entre o solo e o ar. Você pode ver a circulação em suas caixas de ganhos. A diferença do campo entre as folhas e as raízes cria esse mesmo movimento. Isso permite que os campos puxem os nutrientes da terra e do solo para cima da planta e criem a água. Os seres verticais trabalham nos três níveis da vida deste planeta como um homem também, e estes são os gases, a água e o estado da matéria ou do solo. Bebemos, comemos e tomamos energias através de nossos pulmões. O batimento cardíaco cria a circulação do campo de energia em nosso sangue. O ar passa através disso nos pulmões e absorvemos a energia para o sangue. Isso nos permite sustentar a alma. A mesma coisa acontece no movimento da seiva no corpo dos seres verticais. Mesmo as plantas têm um batimento cardíaco. Sem ele, não conseguiriam empurrar a seiva para cima. Então, não se poderia criar a diferença de campo entre os campos magnéticos e as folhas e os das raízes. Tanto as folhas quanto as raízes têm um espaço diferente de nanopartículas. Esta diferença cria a circulação. Este espaço de nanopartícula dita o que você terá, que se vai ser uma erva, se vai ser uma árvore ou um arbusto. Observe a forma das folhas, ela deve dar uma indicação muito clara da posição da vida da planta e onde ela está, que ciclo de vida pode sobreviver e o que quer que seja. É uma das razões pelas quais as plantas não podem existir em outras condições ambientais neste planeta ou no universo. A diferença entre o campo gravitacional e magnético das folhas e da raiz cria esse bombeamento. Portanto, quando se olha para uma folha, é como se olhássemos para os copos que fazemos. Pergunta ao Sr. Cash. Você disse antes que não precisamos de um sistema de voo para voar. Isso foi registrado em muitos livros espirituais no Oriente, como no Budismo e também na Bíblia. Como Elias ascendendo ao céu, tornando-se um fogo. Mas a maior parte desse conhecimento se perdeu ou foi distorcido. Você poderia explicar como podemos alcançar essa transformação corporal através do cultivo pessoal? Sr. Cash responde. Isto é o que estamos ensinando agora no Centro de Aprimoramento em Lins, para que as pessoas gradualmente entendam e façam. Aqueles que vieram para o primeiro ciclo de testes aprenderam isso e não precisam estar no centro porque podem se conectar ao sistema e fazer isto onde quer que estejam. Não é mais um conhecimento escondido em algum lugar dos livros ou o que quer que seja. A única coisa que nos impede de alcançar isso é nosso medo. É um conhecimento que tem que ser compartilhado com todos. A transmutação e o transporte já têm sido parte da vida do homem, mas foi mudado para se tornar um misticismo e estar fora do alcance do homem comum. Na época de Cristo, o conhecimento deveria ser transferido como transmutação da alma e fisicalidade, mas depois se tornou que o corpo de Cristo desapareceu por alguns dias e depois ressuscitou, entre aspas, e todo o resto disso. Vemos um tipo semelhante de misticismo no mundo do Islã com o Mete. Ele desapareceu em um poço de água e ainda estão esperando que ele saia. O entendimento da transmutação e do transporte não tem espaço e tempo. A alma de Mete é a mesma alma que a de Cristo, Moisés e os demais, mas em um tempo e posição diferente. É a mesma alma, não é diferente, mas agora temos mais conhecimento do tempo e do lugar. Portanto, a ressurreição e todos os outros relatos dos livros sagrados é a mesma coisa que você está aprendendo agora sobre sua própria alma. Você entra em um sistema e ressuscita no outro. Isso é tudo que é. Você chama isso de ressurreição. Nós chamamos isso de transmutação, porque cientificamente podemos explicar isso e já vimos isso hoje com as pessoas que passaram por isso. A senhora deixou para trás seu corpo físico em um sistema e ressuscitou no colo de seu marido no outro sistema. Porque ele a sentiu em seu colo, e quando suas pernas começaram a tremer, foi ela tentando transmutar da alma para a dimensão física. E quanto aos outros da semana passada? De certa forma, estamos mostrando-lhe a ressurreição e nada mais. Mas estamos usando palavras científicas que você aceita, tais como transmutação. Quanto tempo você levaria para passar dos sistemas da esquerda para a direita? Milissegundos ou semanas? Se no caminho você tiver outros desejos, como ver as cataratas do Niágara ou ver a avó que morreu no século passado, você só tem uma lembrança dela, então você pode chegar 3 semanas depois, talvez. Será que esperamos pacientemente por você para completar suas viagens ou dizemos que perdemos o corpo? Você é ressuscitado ou você desapareceu? O conhecimento que acabou de lhe ser ensinado é a ressurreição, de uma maneira muito simples. Nós não escolhemos essas pessoas, as pessoas escolheram a si mesmas para serem voluntárias. Vamos expandir isso para que não se torne um misticismo. Será que você ressuscita quando desaparece em um avião, tranca as portas em Londres e depois aparece em Nova York? Você ressuscitou em Nova York ou chegou em Nova York? Você carrega a fisicalidade enquanto aprisiona a alma dentro dela. Agora, fazemos o contrário. Naqueles tempos você não podia falar sobre o conhecimento e a tecnologia da mesma forma como nós o compartilhamos abertamente hoje. Há milhões de vocês ouvindo os ensinamentos e compreendendo eles. Estamos falando de pura ressurreição e nada mais. Não posso dizer a vocês que eu os ressuscitarei, mas cientificamente vocês podem entender que podem transferir ou transmutar a fisicalidade para outro lugar. O homem gosta de inventar palavras diferentes para a mesma coisa. Agora todo homem tem a capacidade de ressuscitar. Mas será que a alma permitiria essa ressurreição? Seria permitido que a alma criminosa ressuscitasse até que ela tenha liberado sua posição? Agora você entende o que eu quis dizer sobre saber quais líderes mundiais podem e quais não podem transmutar. Eles farão um criminoso daqueles que podem, porque eles mesmos não podem fazer isso, por causa da sua própria criminalidade. Esta é a forma mais simples que eu posso colocar isso. O que vocês ouviram hoje é a ressurreição, mas nós a chamamos de transmutação, porque podemos explicá-la cientificamente. Ressurreição na dimensão da alma, onde a outra pessoa pode confirmar a chegada, a emoção da mesma, o abraço dos parceiros. É feito bem na sua frente durante o dia. Não é feito em portas fechadas. Tínhamos nossos buscadores de conhecimento na sala traduzindo para um corpo, onde todo o resto se foi. Ele fala, escuta e entende. Ele fala, escuta e entende o que você queria fazer. É para nós entendermos o que é. Buda poderia fazer isso? Se ele alcançou o nível da senhora que estava no sistema de voo ontem, então sim. O corpo dela ficou frio quando ela transmutou o resto para o sistema 2. Mas quando ela se sentou no sistema 2, nós a tiramos quente porque ela sabia que podia transmutar do sistema 2. Venha Lins com seu parceiro e traga as novas dimensões para a luz e a vida. Precisamos compreender plenamente o conhecimento para que não possamos ser abusados no espaço por aqueles que têm um pouco mais de conhecimento do que nós e que podem se chamar assim de profetas. Aprenda algo da história do Islã e do que eles chamam de semente preta. No cristianismo se escondem coisas na água benta, vamos dizer assim. Eles pediram a Maomé que lhes desse algo que tivesse o poder de curar a maioria de suas doenças, pois nos desertos eles não tinham muitas opções. Maomé disse, deixe-me pensar sobre isso. Ele disse a eles para usarem a semente preta. Os israelenses fizeram muitas pesquisas sobre essa semente preta. É, na verdade, como uma farmácia em si mesma e tem muitas aplicações. Pode-se usar as raízes e uma grande porcentagem da planta para diferentes coisas. Ele não trouxe uma mágica, ele entendeu o conhecimento. No entanto, na época de Cristo, as pessoas estavam na fase de jogar o que você chama de jogos mágicos. Por essa razão, a água benta e outras coisas como essa entraram em jogo. Era de acordo com a compreensão do povo. Agora, com a nova tecnologia, você entende o que ela é e o que ela faz, e você é responsável por isso. Isso não pode mais ser escondido entre os livros. Milhões de vocês estão ouvindo os ensinamentos. Cristo ou Buda e os outros entenderam o trabalho da transferência e transmutação, mas o esconderam sob o nome da religião. Para as pessoas que entenderam depois que partiram, isso poderia dar-lhes poder. Eles transformaram isso tudo em misticismo. Agora nós entendemos. Mas será que ressuscitamos a moça ontem? Ou será que ela consegue chegar a esse ponto sozinha? O próximo passo é confirmar a condição da fisicalidade. Faça a si mesmo uma pergunta. Então, se a senhora passou do primeiro sistema para o segundo e ela deixou sua fisicalidade para trás no primeiro sistema e seu marido sentiu sua chegada no segundo sistema, e agora se ela estivesse transmutada e aparecido em uma cor e uma forma diferente lá no outro sistema, será que ele ainda a honraria e a amaria como fez com a fisicalidade original? Para muitos de vocês, quando transmutarem de um sistema para o outro, não esperem se ver como eram quando deixaram o primeiro sistema, porque vocês tomarão a forma como o ambiente daquela máquina permite que vocês sejam. Em breve, lhe mostraremos isto. Na realidade, quando a fisicalidade da alma do Cristo, na dimensão da manifestação, desceu da cruz, sua fisicalidade mudou e as pessoas não puderam reconhecê-lo. Assim ele podia viver entre o povo. Essas almas que entendiam quem ele era, como sua parceira e a filha, se mudaram para o norte da Espanha. Agora você entende como isso é feito. Não é mais um mistério agora. Quando ressuscitar, você aparecerá de acordo com as condições do lugar, da posição e do desejo da alma. Se você se lembra, uma das senhoras do sistema de voo disse que ela apareceu como metade sereia e metade humana. Em outra ocasião, ela foi a Marte e se tornou marciana verde. Então, quando você ressuscitar, olharemos para a sua alma ou para a fisicalidade? Será o mesmo quando você vir as criaturas do universo. Olhe para suas almas e não para a sua fisicalidade. Este é o processo da criação, e nós não podemos fazer nada a respeito. Temos que aprender a aceitar isso. No processo da criação no universo, você se manifesta de acordo com a condição do ambiente que se encontra, mais o ambiente do ventre da mãe. Por exemplo, quando uma chinesa e um negro interagem, como eles serão e que tipo de vida será criada é ditada pelo ambiente do útero da mãe e que energia é trazida pelo pai. Nós olhamos para o DNA, mas não olhamos para o RNA. O RNA é o sistema de transmutação. Ele tem que entrar em equilíbrio com a forma como você aparecerá na outra posição. Nos próximos meses, a Fundação Cast está desenvolvendo sistemas que seremos capazes de criar as condições de, por exemplo, Marte, de modo que você possa ver como será antes de ir para lá. Ainda o aceitamos como você? Ou tem outra coisa ressuscitada parecendo uma vaca ou algo com 6 pernas e 20 cabeças? Antes as pessoas não conseguiam entender, então criaram o Buda, a ressurreição de Cristo e tudo mais ao seu redor. Mas agora você pode entender isso cientificamente. Vimos isso no laboratório essa semana. Embora estivesse muito doente, mantive-me por 2 dias com muitos ganhos e tudo mais, porque não podíamos nos dar ao luxo de perder o que aconteceu ontem e no dia anterior. Nós preparamos especialmente essas coisas para que o casal viesse para este teste específico. Não havia outro tempo disponível, minha doença era irrelevante em comparação com o que aconteceu. Porque agora é a hora de compartilhar o conhecimento abertamente e compreendê-lo. Não precisamos ser mortos nos tumultos que acontecem nas ruas do Irã e suas universidades. Temos apenas que estabelecer um elo de comunicação com os buscadores de conhecimento iranianos em todo o Irã através do mesmo sistema. Nas próximas semanas e meses, não precisaremos fazer nada. Vamos elevar, não punimos e não matamos. Vamos começar a governar a nação, isso através da alma da nação. Mas a nação tem que estar pronta para isso. Governaremos a partir da alma e não a partir da dimensão da fisicalidade. Desta forma, vocês são todos iguais. Não precisamos passar pelas dores da vida física quando podemos simplesmente nos mover na dimensão da alma e apreciar o universo. Não haverá mais problemas como os boicotes de gás russos ou as crises alimentares. Você vem para provar coisas novas como a senhora fez ontem na máquina, quando misturamos alho com suco de laranja e banana. Agora você entende. E agora você entende a ciência e ninguém pode enganar você mais. Não haverá ressurreições a menos que você decida. Não haverá este é meu corpo e este é meu sangue. Os jogos terminaram. É você quem tem que entender e decidir pela força de sua alma. Como as moças que decidiram libertar sua mãe para se tornar independente, a mãe sentiu isso. As moças sabiam que a mãe delas estava sofrendo e o fizeram com uma intenção pura. E a mãe recebeu de braços abertos e pela primeira vez ela estava caminhando sozinha. Por favor, vão e inscrevam-se como buscadores de conhecimento para as almas satélites de transmutação móvel pelo celular e especialmente precisamos de que vocês venham fisicamente ao centro em Linz para a transmutação do sistema de voo durante os próximos 2 ou 3 meses. Temos que conseguir o maior número possível de vocês para que possamos trazer um equilíbrio para o sistema, para as culturas ao redor do mundo. Desta vez, seremos todos nós e não apenas alguns. Para fazer ganhos de medicamentos, você precisa perguntar aos médicos da Fundação Cash. Em relação à comida, você fornece energia, mas o corpo tira o que precisa disso. Aqui foi feita uma longa pergunta complicada sobre o ferro no sangue, carbono 14, deltério e porcentagem deste daquele. O Sr. Cash respondeu: não são os elementos, são os campos. Os elementos estão no estado da matéria. Para transmutar é preciso aprender a arte de trabalhar com os campos. Para esclarecer melhor, o Sr. Cash falou sobre carbono, hidrogênio e oxigênio no estado da matéria, porque é assim que entendemos. Mas ouça o vídeo de introdução. Ele fala sobre como todas essas coisas são feitas a partir dos raios do Sol, que são campos. O Sol, então, é feito a partir dos campos de outras estruturas e assim por diante, de volta ao campo magnético original. Assim, em essência, toda a criação do homem é feita a partir de campos. Todas as entidades físicas do universo estão ligadas umas às outras por campos. Quando uma estrela nasce, elas têm uma palavra a dizer no que este planeta vai ser e o que pode ser criado neste planeta. Portanto, estamos todos conectados. Não precisa ser chamado de carbono 14 ou oxigênio. Podemos chamá-los campos do universo. Mas quais campos se conectaram aonde? É como uma central elétrica para gerar eletricidade. Não importa se a energia que transforma os geradores vem do nuclear, carvão ou de uma cachoeira de água, ou se é feita de água fervente ou o que quer que seja. A eletricidade é criada nas centrais elétricas, mas não podemos desconectar diretamente a central elétrica. A primeira quantidade de corrente tem que ser diminuída nas subestações e em seguida ela é conectada por cabo à sua casa. Claro que você poderia ir diretamente para a central elétrica ou para a estação mãe, se você pudesse lidar com essa alta voltagem. Caso contrário, você se conecta a uma subestação. É isso que a raça humana é, uma subestação em algum lugar ao longo da linha, da linha central da mãe. E a energia tem que ser consumida quando é produzida. Então ela vai até as diferentes subestações. O homem está no mesmo processo. A chave é que você tem que aprender a lidar com os campos do universo. Esse é o segredo. Agora, se você é um carbono 14 ou oxigênio, o resto disso. Quando você está no estado de matéria, sim, você explica as coisas desta maneira. Eu posso falar a língua tanto da criança quanto do professor para que ambos entendam, porque o conhecimento é o mesmo, mas é diluído de maneiras diferentes, como as subestações de energia, e você recebe uma corrente que pode lidar sem explodir. Carbono no estado de matéria, no estado de Gans, ou carbono 14 é o mesmo, mas a energia vem de maneiras diferentes. Um dá uma construção fisicamente, outro dá a energia de interligação. É como quando se ouve uma voz, é alegria, ou é dor, ou é como eu chamo mal entendido quando se ouve. Ouvimos a mesma voz, um de nós chora ao ouvi-la, um de nós fica bravo e um de nós não sabe o que fazer com aquilo, com aquela voz. É como o que tenho escutado vindo do Irã recentemente. Um cara diz, temos que deter essas pessoas e o resto, e outros estão apoiando o que está acontecendo. E outro diz, não importa quem é sempre a mesma coisa. Então você vê, é a mesma voz, ela cria uma emoção diferente de acordo com o nível de crença, compreensão e intelecto nas diferentes pessoas. Não é diferente do mundo do universo, não é diferente. Quando falamos, por exemplo, de carbono 14 no universo e deutério, não estamos falando de elétrons, estamos falando dos campos de energia e de como eles estão conectados. Não é que dois elétrons do carbono 14 saltem por todo o universo. É a energia que representa esse carbono 14 naquele ponto específico do universo. Mais abaixo pode ser a energia do carbono 12. Você tem que olhar para a totalidade e nós temos que ir passo a passo. Ensinamentos brasileiros. O Sr. Cash disse aqui nesse momento que sempre recebemos todas essas perguntas estranhas dos brasileiros. Eles se tornaram um grupo misterioso. É muito interessante. Tivemos uma comunicação com os grupos chineses e eles dizem que eles estão aprendendo mais sobre a tecnologia com os ensinamentos brasileiros do que em qualquer outro lugar. Então os brasileiros estão ensinando os chineses e os demais. Continuem com o trabalho. Pergunta para o Sr. Cash. Se nós somos a imagem do Criador e você nos permitiu ter acesso à ciência da criação, então os afetos nascidos da razão precisam ser mais fortes do que coisas singulares. Em outras palavras, não pode haver mais singularidade. Eu pergunto, que singularidade ainda existe que você gostaria de derrubar no mundo científico para que não haja mais dúvidas e a humanidade finalmente chegue à ciência da criação? Sr. Cash responde, não há mais singularidade. Você ainda é singular porque criou a condição dela para a confirmação da existência. Mas você não existe se o padeiro e o açougueiro e o fabricante de candelabros não estiverem lá. Você decide quanto vai tirar do açougueiro e do padeiro e quanta luz você vai receber do fabricante de candelabros. Isto compõe a sua casa, a comida e a energia com que você quer fazer as coisas. Portanto, a individualidade é decidida pela fisicalidade e pela dimensão da força da alma. Mas coletivamente você é parte da mesma coisa. Você é um tijolo na parede. A outra pergunta é sobre se os cães existem em outros lugares do universo. O Sr. Cash diz que isso depende das condições. Os campos estão se expandindo em Lynch. Temos que passar por essas coisas um passo de cada vez e perceber o significado disso porque às vezes ignoramos e às vezes entendemos. Pergunta ao Sr. Cash, importa onde nascemos, que posição ou que nação, existe uma explicação para isso? Sr. Cash responde, pergunte a sua mãe e seu pai porque estavam naquele lugar naquele momento. Não é nada mais do que isso. Porque, não se esqueça, é o útero da mãe que cria a condição para esse nascimento. Por exemplo, se a esposa de um casal chinês se mudar para a Inglaterra e tiver um filho, seria o mesmo óvulo e esperma. E a criança teria... Será que a criança teria as mesmas características como se tivesse nascido na China também? O ventre da mãe é o mesmo, mas os campos ambientais são diferentes e a cultura alimentar é diferente. O meio ambiente tem uma palavra a dizer sobre como vamos nos manifestar, e nunca é a mesma coisa. A mãe cria um ambiente diferente. As pressões de viver na Inglaterra, as preocupações e a saudade do lar, tudo isso afetará a criança. Sabemos que se o pai for abusivo com a mãe durante a gravidez, a criança terá problemas. Pode ser abuso físico ou psicológico. Muitas das crianças terão os defeitos de pele, porque a pele é parte do cérebro e carrega a emoção. A emoção da mãe é transferida para o útero e absorvida pela emoção da criança que se manifesta na pele da criança. Hoje em dia, muitos dos defeitos nas crianças se devem aos abusos psicológicos que ocorrem dentro de casa. Mas as pessoas ignoram isso e vão ao médico que dá os remédios para elas. Mas elas não param para pensar sobre qual é a causa disso. A maioria dos problemas de pele e alguns dos diabetes 1 estão ligados ao ciclo do nascimento, os campos que a mãe criou naquele útero. Se seus pais morreram, você ainda pode voltar atrás e resolver os problemas com sua família. Vimos que com uma moça polonesa com câncer, ela resolveu os problemas com sua mãe e sua avó. Agora você só pode esperar que esta noite você possa sonhar com sua mãe para poder falar com ela, né? Mas com a nova tecnologia, você pode dar instruções à sua alma que você quer encontrar. Talvez você diga a seu marido para levá-la para ver a sua mãe. Agora, sua alma é o marido que a leva para vê-la. Centenas de pessoas passaram pelo sistema e muitas dizem que ainda podem se conectar ao sistema quando estão longe dele. Não há limitação. É só que você tem que descobrir como se conectar a ele. Ser capaz de tocar na energia do sistema ou mesmo na energia do universo não é necessário formular. Exige compreensão. É um conhecimento. Pergunta ao Sr. Cash. Quando um recebe o conhecimento, todos recebem? Sr. Cash responde, depende se você toca nele ou não. É como o conhecimento da medicina. Será que todos nós nos tornamos médicos? Mas desta vez o médico é a alma, e todos têm o direito de fazer parte disso se quiserem. Nós criamos a complicação através de nossa própria falta de compreensão. Caso contrário, não é tão complicado assim. Alguém escreveu no chat o seguinte, dê mais para receber mais, e Dean disse, é o ethos da fundação. O Sr. Cash fez alguns sons engraçados aqui e disse, bem, você sabe. Você sabe o que é, dê mais, mas não espere mais. Você entendeu? Você vê, a humanidade quer receber mais, mas quer dizer que está dando mais. Nós, do lado da fundação, temos dado tudo dentro da estrutura da fundação para trazer uma enorme mudança. Esperamos receber o suficiente para poder expandir, para trazer as mudanças para toda a humanidade. Não é que nós demos mais para receber mais. Se recebemos mais do que precisamos, então podemos dar aos outros que precisam. É assim que funciona. Até mesmo hoje temos dado tanto, esperando que isso permita que a mudança ocorra. Não estamos esperando receber mais. Alguns de nós entendemos mal e para alguns o processo se torna quase doloroso, mas é isso que é. Às vezes é um teste de tempo, ou de quem e o que somos, o quanto podemos aceitar para trazer essa mudança. A Fundação Cash passou por tanta coisa nos últimos 12 meses para trazer a mudança. Eu envelheci 10 anos nos últimos 12 meses, tentando levar isso adiante, porque sei que trará mudança para o que é necessário. Mas talvez ainda não seja o momento para isso. Talvez seja amanhã, talvez esta tarde, talvez na próxima semana. Quanto dos testes você pode aguentar? Eu tolero e passo por muito para ver esta mudança acontecer. Vocês, buscadores de conhecimento, não podem sequer imaginar o que nós, na Fundação, passamos e estamos passando para ver esta mudança acontecer. Nós sacrificamos tudo. Não sacrifício, nós investimos tudo para ver a mudança. Não apenas financeiramente, mas também a partir da nossa própria força, paciência e limitações. Sabemos que é o momento para isso. O segundo que acontecerá é escolhido, mas não por nós. Será quando tudo estiver em seu devido lugar. Estamos tentando encontrar outra forma de contornar o problema financeiro para que ele seja resolvido. Estamos começando a alcançar os líderes mundiais através do centro em Linz. Você ficará maravilhado com a forma como podemos mudar as coisas. Começaremos a liderar a partir da frente através da tecnologia e do conhecimento. Não vamos esperar que você nos diga quem ou o que precisa ser feito. Nos próximos dias e semanas, os buscadores de conhecimento administrarão o centro como uma sede para o único governo mundial. Você vai entender muito em breve. Para eles é impossível de acontecer. Mas para nós, conhecemos o sistema e o que ele pode fazer. Quando lhe dizemos que podemos trazer os líderes mundiais para cá, isso significa que fizemos todo o trabalho. Agora cabe aos buscadores de conhecimento e ao Conselho Universal ver que problemas precisamos ajudar. Pergunta aqui para o Sr. Cash. Sr. Cash, agradeço ao Criador por sua bela alma. Sr. Cash diz: estamos todos juntos nisso e todos nós fazemos parte disso. Você está sofrendo e eu estou sofrendo e outras pessoas ao nosso redor estão sofrendo. Tivemos que experienciar tudo o que eles puderam jogar contra nós. Mas nem tudo é desperdiçado. É que estamos derrubando um velho muro. Estamos estabelecendo as bases para uma nova estrutura, mas o concreto tem que se fixar para que seja forte e não caia. Leva um pouco de tempo para que ele crie raízes. Estamos nesse tempo de transição agora. Durante os últimos 10 a 12 meses, tudo foi colocado para trazer essa mudança. Mas tem havido muitos problemas. Não temos escolha, só temos que passar por isso. Eu vejo o futuro e o que ele trará. De qualquer forma, todos nós estamos sendo testados para isso, dentro e ao redor da Fundação, com nossas fábricas, trabalhadores, centros e tudo mais. Estamos sendo testados até o limite, mas está lá. Isto é para toda a humanidade. Agora nos preparamos desde Linz para trazer a mudança para a liderança mundial. Você vai entender muito em breve o que esse centro fará. Os sistemas estão configurados para isso. Não precisamos ir aos líderes mundiais. Vamos trazer os líderes mundiais para aceitarem a elevação de sua alma. E isso trará a elevação de suas nações. Vamos ver aonde podemos chegar. Há um novo dispositivo para a agricultura chegando, mas neste momento tudo está focado em 3 projetos. A nova unidade de aprimoramento, uma unidade vertical e a nova unidade de gás, que também é um gerador de energia. Explicaremos tudo isso em um futuro. Isso trará rapidamente a mudança que estamos procurando. A Fundação Cash não vai vender essa tecnologia. Nós mantemos os direitos dela, mas compartilhamos a tecnologia e apoiamos outros programas da Fundação Cash. Se chegarmos ao ponto desejado, nos próximos dias lhe ensinaremos como fabricar as unidades de geração de gás e energia e como você pode se alimentar a partir dela, que em sua vida nunca precisará contar com ninguém para alimentá-lo ou cortar seu fornecimento de gás. Esta é uma promessa que vamos cumprir, pois faz parte do trabalho de uma nação. Você não precisará de um programa de previdência social para alimentá-lo e cuidar de você. Disponibilizaremos o conhecimento de que isso assegura a vida social da comunidade e da nação como uma nação. Organizações como a Fundação Cash são responsáveis por assumir a liderança em tais operações. Aqueles de vocês que produzem em massa os sistemas, vocês têm que devolver para a Fundação Cash. E aqueles que utilizam isso para si mesmos, vocês ainda têm que tomar conta da Fundação. Isso se tornará a base para a próxima geração do trabalho da Fundação Cash. Temos que assegurar o que começamos, e esse era o objetivo de todo o nosso trabalho. Temos que assegurar o futuro da Fundação Cash por séculos, não apenas por uma década. Isso é o que temos feito nos últimos 12 meses, assegurando o futuro da Fundação Cash. Uma vez estabelecida essa segurança, abriremos os livros da Fundação Cash em todas as direções do conhecimento para que cada nação tenha acesso a ele. É governar através do conhecimento e da tecnologia do homem, não governar através do sistema bancário e o resto. Desta vez não haverá governo para deter a Fundação Cash, porque estabelecemos um centro onde os líderes mundiais virão para responder por sua conduta e como eles podem participar para trazer suas nações para ser parte de uma nação e servir a humanidade. É um jogo completamente diferente. Temos que acertar tudo para que cada nação seja exatamente a mesma e que não haja diferenças. Você olha para o sistema de voo como alguém se move de um assento para o outro, né? Nós olhamos para o sistema de voo como parte da estrutura para você entender, para aperfeiçoar o sistema, para que o nosso pessoal entenda, para trazer a sede do governo para a Fundação Cash. Nos próximos meses e anos, você entenderá exatamente como operamos. Todas as proibições e boicotes na internet, nas notícias, têm sido um belo presente para nós, porque estamos fazendo o que queremos muito silenciosamente sobre o desenvolvimento da tecnologia. Mas vamos trazer aqueles que bloquearam o conhecimento para que eles se tornem subordinados ao próprio conhecimento. Lynch se tornará o centro para governar este planeta através da tecnologia e do conhecimento. Não estamos com fome de poder, estamos com fome de paz. Você vai entender muito em breve. Testamos isto ontem, onde uma buscadora de conhecimento elevou uma das mentes mais criminosas deste planeta neste momento. Isto é governar. Este é um assento de julgamento para a alma do homem receber, e não para o assento, não um assento do lugar de julgamento para punir. Muito em breve, você perceberá o que eu fiz e como isso é feito. Muito em breve, o mundo vai entender. A melhor coisa foi eles nos cortarem da internet. Dessa forma, podemos fazer nosso trabalho em silêncio. A buscadora de conhecimento trará mudança de uma forma muito silenciosa. Este é um fogo ardente que está prestes a se tornar infernal, mas com ele trará paz, prosperidade e a igualdade do homem, não apenas aqui, mas em todo o universo. Vocês entenderão o que eu fiz. Independentemente de quanto sofrimento eles tenham criado, vocês colocaram Cristo na cruz. Eles me colocaram na bandeira de tentar ver se eu posso realmente queimar aquela cruz e trazer o conhecimento ao homem de uma maneira correta. Mas é o mesmo homem. Da última vez, foi uma moldura de madeira. Desta vez, é a humanidade como um todo. Vai dar certo. E veremos a mudança em um tempo muito curto. Você vai questionar a integridade da alma do Papa. Então é a alma que ditará o que a fisicalidade tem que fazer. Muito provavelmente teremos o Conselho Universal sentado em Lins durante um período em que trouxemos a alma do Papa. Ele se resignará e trará um fim ao catolicismo. Não precisamos fazer isso. Caso contrário, eles culparão um inimigo, né? Mas quando eles queimarem de dentro, não haverá ninguém para culpar. Nós faremos o mesmo com os reis. Pela primeira vez usamos a transmutação móvel para mudar um dos assassinos mais notórios deste planeta. Estamos estabelecendo para os líderes mundiais que eles respondem por suas ações sem que eles saibam disso. Eles foram chamados para o julgamento de sua própria conduta. Como membro do Conselho Universal, eu estou aqui para fazer o julgamento e elevação. O único julgamento para eles é o quanto temos que dar a eles para elevá-los para serem iguais aos outros. Agora talvez vocês entendam o que está prestes a atingir vocês. É um planeta, uma nação e uma raça. Você procurou para passar de um sistema para outro, né? Procuramos para ver se conseguimos trazer os líderes mundiais para o sistema. Muito provavelmente muitos de vocês que passaram por Lins já se sentaram na cadeira que muitos dos líderes mundiais ocuparão através de sua alma nos próximos dias e semanas. Apenas o que eu chamo, o que eu digo, rezem para a alma. Nos apoiem através de sua alma, para que este bloqueio que temos tido nos últimos meses seja resolvido hoje ou amanhã, e isso mude o curso da humanidade. Porque todos nós temos que participar disso. Uma buscadora de conhecimento disse ao Sr. Cash: por favor, fique mais feliz, porque às vezes sentimos sua infelicidade. Sr. Cash responde: estou com uma gripe muito, muito, muito ruim. Nós testamos e não é o corona, mas eu sofri muito nos últimos dias e não é fácil. Mas ainda assim as coisas têm que ser feitas. Fiquei triste pelo que a humanidade está fazendo a si mesma. De certa forma, vemos as alegrias das mudanças também que estão por vir. A situação no Irã trouxe muitos sentimentos indesejados em mim mesmo, por causa do que eu passei quando eu tinha 19 anos. Naquela época passei pela revolução e pelos assassinatos em massa, e agora sinto o mesmo. As pessoas não acreditam no que está acontecendo no Irã porque não mostram isso para você no noticiário. Como chefe da Fundação Cash, recebo vídeos que são muito ruins e não quero compartilhar. Recebo fotos de assassinatos brutais planejados pela Segurança Nacional do Irã e algumas pessoas. Recebemos todo tipo de notícias vindas do Irã que o tocam. É por isso que foi tomada a decisão de trazer essa mudança para acelerar isso. Nós interagimos com a alma do Ayatollah Khamenei. Ele não está vivo, isso é certo. Tivemos a confirmação disso através da estrutura. Mas isso é para os iranianos resolverem. Perguntei a algumas pessoas que quem está dando as ordens para estes assassinatos dos jovens, dos estudantes formados e dos demais. Nós não tomamos partido na política. Não somos para um lado nem para o outro. Somos cientistas e estamos atentos às informações que recebemos. Como chefe da Fundação Cash, tudo está se filtrando até mim. Foi o mesmo na época do corona. A Segurança Nacional Chinesa mostrou vídeos da China e nos pediu para apoiá-los. Eles estavam empilhados de 6 a 10 crianças em um saco de corpo em um hospital. Fila após fila de sacos de corpo com crianças neles. Isso estava saindo de Pequim e de outras cidades. Fechamos nossas bocas, mas assistimos como as pessoas estavam sendo trancadas. Eles me enviaram vídeos de como toda a família estava trancada e selada em seus apartamentos até sua morte pelo governo. Agora vemos do outro modo no Irã. Eu recebo esses vídeos e individualmente tenho que lidar com isso. De certa forma, fui treinado para isso em minha juventude, quando eu era negociador entre o Irã e o governo britânico, e eu apoiei a comunidade iraniana na Inglaterra que escapou do Irã. As pessoas dizem que tudo isso é inventado, mas pelo que vejo, nada é inventado. Quando vejo jovens sendo carregados no ombro e colocados em uma motocicleta, e depois seus pais não sabendo o que vai acontecer com eles, e depois aparecendo nas notícias, vemos esses vídeos antes mesmo que eles se tornem públicos e sejam conhecidos. Os buscadores de conhecimento de todo o Irã e aqueles de fora do Irã nos enviam vídeos. Eles dizem que são pessoas pagas por estrangeiros ou o que quer que seja, mas você deve amar sua nação e não mate sua nação porque eles mudam e levantam contra você. Agora temos o mesmo problema na Coreia do Norte. Também temos uma sensação disso na Rússia e vemos condições piores surgindo nos Estados Unidos. Algo que muitos buscadores de conhecimento fazem é esperar que o Sr. Cash interprete seus sonhos. Ele disse que aqui, que neste caso, tudo isso é o que você traduz para a sua própria condição. Não é necessariamente a realidade. Sempre olhamos para tudo de nossa perspectiva e ponto de vista. Talvez às vezes encontremos uma resposta e outras vezes a interpretamos como nos convém, de acordo com o que sabemos e acreditamos. Este é o segredo sobre o que vislumbramos em nossas próprias vidas. Muito poucas pessoas, muito, muito poucas pessoas acreditam e seguem outro caminho que é o de colocar a totalidade à frente de seus próprios desejos. Se você colocar algo à frente de si mesmo, então você pode ser capaz de levar a informação para trazer uma mudança. Isso faz parte da vida física. Nós não temos esse problema na dimensão da alma. Na vida física, quando você entra no carro e vai de A a B, então quem estiver no ponto B tem que aceitá-lo, porque você chegou. Como se você fosse ao supermercado, então eles têm que aceitá-lo. Mas na dimensão da alma, você usa uma força diferente para se movimentar. Quando você faz isso, todas as outras almas têm que se acomodar a você. Porque não há lugar em toda a criação na qual não há campos. Portanto, alguém tem que dar para outra pessoa tomar e alguém tem que se reposicionar para isso. É como os ímãs colocados na mesa que o Rick colocou um tempo atrás. Mova um ímã e os outros têm que se reposicionar para isso. Você tem que dar o suficiente ao líder mundial para que ele encontre a vergonha de estar no corpo do homem. Isto é o que o futuro nos reserva. Normalmente o Sr. Keston faz apresentações para grupos de OVNIs e energia livre, porque eles foram usados pelos grupos pedófilos para capturar crianças. A Fundação Cash ajudou a prender Alan Sterling, que permitiu que uma das maiores organizações pedófilas se infiltrasse na Fundação Cash. Precisamos de muita gente satélite para fortalecer a mudança. De certa forma, eles serão embaixadores da paz. Não é só que vocês estejam lá para estar lá. Estamos à procura de pessoas que se voluntariem para espalhar sua alma quando chegar a hora no futuro próximo. Cada um deles será para seu próprio grupo linguístico. Podemos fazer isso com todas as almas da humanidade de uma só vez. Temos que mudar os hábitos arraigados do homem e só assim funcionará. Já tivemos mensageiros suficientes e nenhum deles conseguiu fazer isso. Desta vez, nós o fazemos através da mensagem da alma, diretamente do homem. Precisamos de centenas e centenas de almas satélites. O programa móvel pelo celular é apenas para desenvolver a tecnologia, não há outra participação nisso. Mas os satélites tornam-se como os membros do Conselho Universal. Uma vez concluído, eles serão como o braço do Conselho Universal. Para ser um satélite, você precisa se comprometer com isso. Pedimos aos buscadores de conhecimento que na próxima vez que vierem, que, por favor, peguem um trem para Lins, porque nós o transmutaremos para cá. Isto é o que oferecemos aos americanos nas conversas 5 mais 1 com Obama. Eles deveriam nos dar um papel assinado por eles e nós entregaríamos isso à Casa Branca. Os americanos sabiam que não era brincadeira. O programa satélite não tem nada a ver com o móvel, é totalmente diferente. Você espalha a força de sua alma para apoiar a humanidade durante toda a mudança. Os médicos na Alemanha começaram a trabalhar com Parkinson e os resultados são incríveis. Muito em breve, a Fundação Cash estará no Uruguai como um dos maiores centros médicos da América do Sul. Pergunta ao Sr. Cash, o que podemos fazer para nos juntarmos à Fundação Cash de fabricação no Arizona? Sr. Cash responde, no momento, para as próximas semanas, não há nenhum plano para isso, mas estamos trabalhando em um programa de maior escala que o John anunciará no futuro. Toda a nossa estrutura e operações no Arizona será feita através da Mark Ray. A Fundação Cash decidirá quando entrará em produção. Nosso licenciamento será feito através da Mark Ray Corporation, que é uma holding da Bolsa de Valores. Já anunciamos o licenciamento da mesma. Qualquer produção será feita através da Mark Ray. Ela se tornará um dos maiores grupos de gestão corporativa nos Estados Unidos, uma vez que começarmos a trabalhar nisso. Mark Ray listou meu nome como o detentor dos direitos intelectuais. Os documentos de licenciamento foram aceitos pelo mercado de ações. Quando decidimos, faremos da Mark Ray uma das maiores corporações da história dos Estados Unidos. Isto não é uma declaração, é uma realidade. Porque se olharmos para a Microsoft, ela cobre apenas os computadores, e outras empresas cobrem apenas uma única área. Entretanto, a Fundação Cash é uma organização multifacetada, e quando damos este tipo de licença a Mark Ray, ela cobre todos os aspectos da aplicação da tecnologia, seja espaço, tecnologia da água, agricultura, medicina e outros. Tudo isso será feito sob a licença de cooperação da Mark Ray. É de conhecimento público que possuímos 1,6 bilhões de ações da Mark Ray. Nosso belo parceiro John decidirá, pois ele é o CEO da empresa. Ele é uma das pessoas mais o que eu chamo de pessoas apropriadas, pessoas corretas para dirigir tal operação, para as mudanças que estão por vir. Através de acordos, financiaremos as operações da Fundação Cash. Será de conhecimento público. Demos uma licença para Mark Ray nos Estados Unidos e todas as operações passarão por esta organização assim que decidirmos começar a nos mover. Nós possuímos o controle acionário. Mark Rae se tornará parte da revolução industrial para nós, nos Estados Unidos. Há um plano também para criar uma loja da Fundação Cash em Londres. Então, por favor, visite hoje o site da Fundação Cash e registre-se para se tornar um satélite. Não espere até amanhã. As pessoas satélites são aquelas que realmente trarão a luz para a humanidade. Precisamos para representar o maior número de culturas que existem no mundo. Não espere mais um dia. Faça isso hoje. Tem que ser feito o mais rápido possível. Muito obrigado por hoje. Espero que nos vejamos na próxima semana. Esse é o fim do Índice Rápido, do workshop número 453.